Voo 9250 para o táxi com 036 a bordo, 3 horas e 45, até na Fortaleza. 036, POB? 036. Via Índia, 1016, 1895, quanto espera bom voo? Via Índia, 16, 1895, quanto espera? Pronto, voo 9250. Coordenação com sua equipe de solo, Felipe está puxando no parte 3, se possível autorizado. Caso não seja possível, aguarde o tráfego inicial, o táxi, após iniciar. 9810, cópia. 9810, não escuta. 9810, autorizado. Guarulhos, 34, apesulo 10, bridge, após apesulo 16. Decola no 0, curva direita, saída da Euleda, após voo direto Motiva. Controle 198 e seu transponder 5140. Autorizado, Guarulhos 340, na UPA Zulu 10 até Bridge, após Campo Zulu 16. Decolada 10 com curva direita, saída da Euleda, depois Motive. 5140, transponder 198, controle Rio 9810. 9810, correto, PAD 3, reporte pronto. Botarei nessa frequência para puxa e acionamento 9810. Para o táxi 35393, 70 pessoas a bordo, 4 horas, autonomia altera na Recife. 70 no POB, táxi via Pátio, Índia, ajuste no 0 no 6, 1895, ponto espera, 5393. Pátio Índia, ponto espera, 1895, 35393. Xeré, 6284, feedback treinamento, posição 1. Posição 1, acione na posição aguardando push. Estou na posição, guarda post, 62 de espaço. O 6224, pode iniciar aqui de solo, após o tráfego da trip livrar o pátio, autorizado a iniciar. Após o trip livrar o pátio, 6224, puxa a sola. You're clear to taxi, report to turn to runway 17. Ok, Salvador, vamos para a 5393, aproximando o ponto de espera, pronto. Autorizado 5393, alinhar e decolar, pistão no 0, 160 graus, 8 mais. QV decolagem no 0, 3353. 9250, decola os 34, controle 20 decimal, correção 119 decimal 8. Voo 98, voo 9250. Roger, clear to enter runway first to your right, then we'll leave the last to your left on threshold 35. Solo Comandora, Iguana 422 Azul, 20 Alfa, 3. Alfa Comandora, pronto, cópia? Recife 35, Upper Whisky 58, 10 decola, esquerda, Bucaracaju, 19-8 controle, 5-1-1-7, transponder. Azul 4488, autorizado Recife 350, decola 10, Bucaracaju. 358, será aerovia o código terminal de novo do Rio 1197. Correto, reporte pronto. Passará o azul, passa tudo. Correio 5972, pronto para o ataque. 3 horas e 20 de autonomia. Alterna, Guarulhos, realmente 05. Gente, o 5972, táxi via pátio. Índia, seguindo o Avianca, Pantosfera Torre, 1895, por favor. 68, 3 milhas e meia para o Índia Serra. Ciente, reposto 3, checado, final do zero. Passará. Solo Rio, 9890, no pátio 3, para pushback, acionamento. Coordenação com sua equipe de solo, autorizada para ataque. Também para o táxi, 9890. Estamos no Salvador, o GM224, pronto para o táxi, está com 8-9 a bordo, 1h50 autonomia, alternando Salvador. 8-9, sobe? Afirmo. Via Índia, Pantosfera, Torre, 1895, por favor. Índia, 1895, 61-6224, boa. 8, baixou, travou, passou Índia Serra. Gente, livre pouso, 1-60, grau 5 nós. Livre pouso, na 1-0, boa noite, 68. Short tower, again 118 decimal 95. Boa noite, né? 6224, pode esperar com alto no zero. Gente, mantém a posição. Mantém a posição, 6224. 24, print da Alfa, autorização Maceió para o espaço. Bono 134, tá pronto a cópia? Maceió, tá autorizado nível 370 via Operuísco 58 até Orago. Após direto Maceió, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-8. transponder é o 5141. Autorizado 370, Maceió, pelo Upper 58, Orago, direto Maceió. Decola no zero, primeira curva esquerda, na Puca, Caju, 198, é o controle, 5141, transponder, Bruno 134. Correto, Bruno 134, chame para o puxo acionamento. 34. O azul 4428 na remota tá para direto acionamento. Ah, no pátio 5? Ou melhor, no pátio 3, o azul 5, ou melhor, o Rio 9810. É, o 4488 tá no pátio 3. Ok, o azul 4488. Ah, livre o puxa acionamento, chame táxi. Ok, livre e remota táxi, 4488. November 8th Street, Charlie Papa, follow Boeing 727, ahead of you. And contact tower on 118.95 again, and good flight, sir. Fala, boa noite, 168 na Gol, livrou. Cliente, táxi via Alfa, reporte Santa Juliette, 1868. Alfa, vai reportar Santa Juliette, 868. 4488, quando a gente está aqui de sola, atento ao tráfego da Rio, o Pátio 3 já puxou, reporte táxi. Ok, a gente está atento aqui, está aguardando esse tráfego agora. Para o táxi Rio 9810, temos 3 horas e 40 de autonomia, o Fernando Galeão, 3 câmbio. Cliente, vai taxiar via Pátio Índia, Lojista 1016, ponto espera torre, 1895, por favor. Pátio Índia, 1895, ponto espera na DER, obrigado. Tá autorizado, né? Mantém o Rio, 5962. Roger, maintain position. Livre decolagem ao Rio 5972, vento 1,60 graus, meia dúzia mais. Livre decolagem Rio 5972. Santa Juliette, 1868. Prossiga, portão 02. Prosseguindo para o 02, 868. Pode um pouquinho pra frente. Corri, táxi um pouco mais à frente, se for possível, para a aeronave entrar no portal, por favor. Tudo táxi azul 4488, operando Natal 1330 autonomia e temos 56 a bordo. 56 no POB, autorizado o táxi, via Índia, ponto espera a torre, 1895, alô. Índia, 1895 a torre, lá no ponto espera da 10, 4488, ponto abaixo. Obrigado, viu. O Rio 5972, decolou aos 46, controle 1-9-8. 9-8. Obrigado, viu? Bom voo. Nada, obrigado. Posicionamento, posição 5. 5 autorizado, é para ataque. Autorizado, posicionamento, chamando o ataque, Golão 34. Solo azul 5001, pushback acionamento na posição 3. A 3, aguarde, push. Aguarde, chamando azul. Solo 48, direito, 121, 219. 1219, 723. Alô, boa noite. Alô, 1723, livrou na 723, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 723. Tem uma previsão pro 5001 aqui na 3? Aguardando que tem uma aeronave na cauda do senhor. Valeu. Zero, solo ao 50, direito 219, solo. 219, ao livrar, 13600. Solo Salvador, 13600, livrou na 6. Gente, táxi Alfa, mantendo da Juliette. Táxi pela Alfa até a Juliette, 3607. Próximo a Juliette, eu vou 1723. Traço da sua companhia puxando no 5, tem condições de ingressar à frente com segurança via Juliette? Qual é a posição? O tráfego é que tá puxando no 5. Tem condições de ingressar com segurança? Vai, confirma só a nossa posição, por gentileza. O que você vai parquear é a 1 no 1. 1 no 1, até você. Gente, vai ingressar a Juliette, passa a frente do braço da companhia que tá puxando. Táxi até o través do 8. E no través do 8 vai aguardar a viatura Solomon e prosseguir até o 11. Assim, segue pro 11, tá visual com a contrato da empresa, vai entrar com cautela através do 8, aguarda o Solomon. Boa, no 723. Correto. Três. 3600 agilizando para o 4. Solo 5001 da Azuna 3 já está com a retaguarda livre. Afirmo, autorizado a acionar na posição, aguardando o push. Rio livre de decolagem, agora pronto, no 60 graus, 8 mais. Iniciando na 10, 98, no 0 da Rio. Boa noite, então. Gente, estou com um traço que vai passar a cauda do senhor, que puxou no 5. Após o mesmo, o senhor vai iniciar. O 1134 para o táxi, 100 a bordo, 2015, acerto na Salvador. O 1134, táxi via Pátio Índia, o ajuste a 90 no meio, ponto espera torre, 1895, por favor. Pátio Índia, 1895, bom, o 1134, boa tarde, boa noite. 5001 em coordenação com sua equipe de solo após o gol. Passa a cauda autorizado, puxa para o táxi. Coordenação após o gol, está autorizado a chamar o táxi. Oi, Salvador, boa noite, gol 0098. 098, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso. Veja, porta aqui do meio pra frente, temos chuva já, de leve pra moderada. Isso aqui, sim, sua decolagem aos 5-4, chama o controle 1-9-8. 1-9-8. Decolagem, o azul, vento 130 graus, 8 nós, chuva a partir da decolagem. Sim, 5442, decolagem na zero. 098, livre pouso, 130 graus, 8 nós. Pista pode estar um pouco molhada, tiver uma chuva rápida na vertical. Livre pouso, gol 1098. Azul 4488, decolou ao 56, controle 119, decima 8. 198, azul 4488. Torre Salvador, boa noite, eu passarei 2224. Passarei 2224, continue na final, dono 0, ajuste no 0 no 6 e aguarde autorização de pouso. Aguardando 2224. No solo ao 57. Ao livrar a direita, 1219. O solo. Direita mais ou menos, não tem nada. 098, Ribeirão Preto, vai táxi a Via Índia, Ponte Clara Torre, 1895, com voo. 1895, obrigado, boa noite. 1910, venha turno 30 graus, 079. Pista molhada, devido a uma chuva recente aqui na vertical do campo. 122, 24. E confirmando o vento, é 130 graus, 079. Ciente. Obrigado, Léo, mantém 1134. Ali mantendo 0, 1134. Salvador, boa noite. Azul 5001. Pronto, Ponte Espera com o número 2. Gente, mantém o Ponte Espera, número 2. Passaria do solo 01 direita, 121, 9 solo. Ok, direita, 121, 9, passaredo. Solo Salvador, passaredo 2224. Torre 224, táxi Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 2224. Comando 34 de decolar, 120 graus, 120 anéis. Já decolar de 0, Corona 34. Autorizado, vem manter. Vem manter, equipe 00. Número 34, decola 03, controle 20, decimal. 19, decimal 8, confio. 19-8, boa noite, obrigado. Decolagem azul, vento 120 graus, 109. Sim, senhor, obrigado. Torre Salvador azul, 4107. 4107, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Guardado. Visual 4107. Vivi com os 4107, vento 120 graus, 8 nós. Pista ainda pode estar um pouco molhada pela estação passada. 7. 001, veículo 05, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, passaria do 2228, autorização, vitória da conquista. 2228, escute a Alfa, aguarde cópia. A Alfa, aguarde a cópia, 2228. Salve Salvador, boa noite, eu sou o patrão 07. Azul, vai taxiar via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, patrão 07. Pronto, cópia? Pronto, cópia 2228. Autorizado, conquista 80, 10 decola, direita, airboy lessa após DCT. Controle 198, transponde 5150. Autorizado 180 para conquista, decola 90, direita, airboy lessa após DCT. 198, 5150, transporte. Passaredo correto, reporte pronto. Vai reportar, passaredo. Boa noite, Torre, o Sané 6212. Reposta 3, checado, final 1-0, Vistão. Contará na final, senhor. Nós, o senhor tem chuva sobre o campo agora? Não, é negativo. Aqui no visual é negativo. Só se estiver muito leve na cabeceira 28, mas aparentemente não. Tá ótimo, então. Obrigado. Passou externo, embaixada e travada, Sené 6212. Sente livre pouso, vento 1 no 20 graus, 8 mais. Livre pouso na 10, 6212. Solo 18, direito 219 só. Direito 219 para informação do texto. Primeiro texto da pista em diante, está chovendo. É afirmativo, agora deu para visualizar melhor ela aí, que ficou um pouco mais forte, obrigado. Falou. Boa noite, Solo Chané 6212, livrou nossa escuta. 6212, táxi alfa, repórter da Juliette. Táxi alfa, repórter da Juliette, 6212. 0212 antes da Juliette. Prossiga portão 7. Prossiga portão 7, 6212. Salvador, boa noite, são 3 zonas 5-2, 1 milha e meia do Índia Serra, Machado Chegado. Gente, tem livre pouso, pista 10, vento 1 no 30 graus, 10 nós, temos chuva leve a moderada na vertical, pista molhada. Gente, livre pouso na 10, são 3 zonas 5-2. Olá. Obrigado. Escute a Brava com a Rádio Copa, 1868. O 3152, Charles 27, direito 219, Charles. Siga. Sim, táxi Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa. Passaria do 2228 para pushback e acionamento. Cliente, faz 3 autorizado, repórter táxi. Vai reportar táxi 2228. Zona 53, prossiga Juliette, portal 612. Perdão, portal 107. 612. Alô, 868, pronto, cópia? Yeah. Autorizado, Aracaju, 230, Golf 677, decola no zero, esquerda, Pucajama, após direto, controle, 198, transponder 5154. Direto, Golf 677, decola no zero, por esquerda, Pucajama. Correto, reporte pronto. Portão 2, autorizado, reporte táxi. Camarada, táxi 2008. Tráfego Salvador. Voo 1170, autorização 350, Campina Grande, da Bravo. Bravo, confere, aguarde coordenação 37, Campina Grande. Aguardando coordenação, voo 170. Solicitou 350, bom que tem 370. Então, 37 autorizado. O desejo de coordenação 35. Não, pode ser 370. Aguardando para a cópia, voo 170. Gente, pronto, cópia, 1970. Estimativo, vamos para a cópia. Campina Grande autorizado, 37, via Pêndulo 10. 10 decola, esquerda, Pucas e Pá, controle 198. 5157.